Ei, sente a reflexão. Soldados da nova era, que não aceita a humilhação de ser chamado de preto, pobre, burro, que não aceita mais um tapa na cara. Armada até o osso com sua Glock, sua mente blindada. Soldados da nova era, sem tempo ruim vou arrebento. Pra cima, vamos pra cima. É assim que eles pensam. Eles não têm termostato, é na veia. Ele entra na sua mente, a consequência enlouquecendo a sua vida. Mas quem chora entre os becos e vielas são suas mães. Acender o estopim é fogo no pavio. Da trincheira do ódio, alma de sangue de tio. Nossa gente no lixo, população pobre do estado. Declarado caos, tamo junto armado. Natividade pagando o preço da guerra. Minha quebrada, salve pros meus irmãos de cela. Na contenção, ponta de lança no crime. Organizado, vestindo a camisa do time. Pro tudo ou nada, a morte é louco. Já vivemos num inferno, abraçado com chifrudo. Frente a frente com o cão, viemos pra vingar o bang. Protesto, ruas lavadas de sangue. Sede de vingança, pelos massacres na penita. Foi dado o aval. A fome é por justiça, formação de quadrilha. Contra a pena de morte, oprimido, favelado. Vem o caveirão do golpe, puxa o pelo da granada. Sem filantropia, tamo vivo no jogo, abraçamos a sigla. Tabuleiro, xeque-mate, nós perde a vida. Abafando o caso, mídia corporativa. Censuram a verdade e o massacre social. Guerra civil brasileira nos esconde a real. No fundão dos calabouços nos organizamos. Pânico no sistema, ressuscitamos os monstros. Soldados da nova era. Uma vida inteira de conflito externo e interno. Soldados da nova era. Pacote tá lançado, o diabo já deu um grito. Soldados da nova era. Uma vida inteira de conflito externo e interno. Soldados da nova era. São Paulo em choque, toque de recolher. O aval foi dado, se tá na terra é pra morrer. Prepara os coletes, os fuzil, as barricadas. A noite vai ser de terror, as ruas vão ficar macabra. Da norte a sul, comando tá organizado. Tomamos a cidade, em cada barraco um soldado. Declarado o inimigo do estado. Número 1. Justiça e liberdade pros irmãos guardados. O direto vem das comarcas, alta classe assustada. É pra matar juiz, promotor. Sem massagem pra nós, nos tratam como escória. Nos jogam as margens, nos privando da escola. Salve geral, guerrilheiros do beco. Atenção se vê os ratos, melhor sentar o dedo. Sem dó, pique ninja, faza na calada. Senta o pau, arregaça na bala, os canalha. A cadeia virou um mar de sangue na tranca. Na rua os busão queima, segue a matança. Periferia não tem bicho, só tem monstro. Direitos violados, nós parte pro confronto. No plantão da Globo, nós cegos tentando bandeira. Repórter sensacionalista, filma a cabeça. Que Deus tenha misericórdia, porque não teremos. Se moscar vai pro inferno, não perdoaremos. Soldados da nova era. Uma vida inteira de conflito externo e interno. Soldados da nova era. Soldados da nova era. Uma vida inteira de conflito externo e interno. Soldados da nova era. De acordo com o estatuto fiel da quadrilha. Entrincheirado no fronte, na guerra, luta pela vida. Botando viatura pra chamar na canela. Voltando desesperado de ré dentro da favela. O circo pega fogo, não tem palácio do estado. Do comando ao cartel, é crime organizado. Entre amor e ódio, família, facção. Pega a visão, avisa lá que tamo junto na missão. As cantoneiras de plantão, os bicos sujos caga. Quando vê as RR com os bandidos, bala clava. Não é ostentação, status, dignidade. Pra não tomar na cara quando os homens invadem. Salve-se quem puder, abraçado a Lucifer. Tamo em plena guerra civil, apegue-se na sua fé. Vai defender sua família, moleque. O crime é nós, e pra polícia cheque. A bruxa tá solta nas ruas de São Paulo. A playboyzada em choque com sequestro do empresário. Os palhaços tatuados não tem medo da morte. Aqui é facção central, cuzão, tenta a sorte. privado de saúde, educação e lazer, direitos básicos pro cidadão sobreviver. Cadeia suja, cela imunda, o veneno já era. Organizamos a quadrilha, soldados da nova era. Soldados da nova era. Soldados da nova era. Meu povo é forte, será muito mais quando tiver união. Soldados da nova era. O grito vive e sobrevive a cada revolução. Soldados da nova era. Meu povo é forte, será muito mais quando tiver união. Soldados da nova era. Soldados da nova era.